Me sinto pronto, esse é o ponto em que o sorriso de criança seca o pranto. Eu me levanto com meu canto, onde quando eu quiser, se com amor eu fizer, filtrando tudo de bom e ruim do que alguém me disser. É. Independente do que acontecer, é rap que eu quero fazer, no rap que eu vou viver. Eu vim pra vencer, só verá quem viver. Isso é bom pra mim, você quem diz, o que será que é bom pra você? Cê vai responder, cê vai escolher qual forma de se proteger. Cada lugar, cada ser, com seu próprio alvorecer. Tá entendendo o que eu quero dizer? Tem que ter amor no que se propõe a fazer. E esse é nosso lugar de atitude e ação, onde até quem tem culpa tem a sua razão e vai buscar até o fim a sua absolvição. A vida é o que é, as pessoas são como são. Você, Dona Lúcia, os problemas a gente supera. Nada, pode viver. Muita fé, muita luta. Tenho vontade e tenho a liberdade pra falar da tempestade que se passou na vida desse louco que nos tempos de pivete conheceu o que é sufoco, os barracos descendo o morro. Bombeiro, socorro, toda chuva, toda lama. Minha velha se emociona, criança no chão sem cama. Várias famílias, mesmo drama. Faço disso vitamina e seu filho tá na cena, estampando na camisa a vitória como emblema. E os problemas a gente supera, com força de vontade reconstrói nossa tapera. Meu povo é foda, é fera e nunca desiste. Me mostra que é forte no momento mais triste. Esse é nosso lugar de atitude e ação, onde até quem tem culpa tem a sua razão e vai buscar até o fim a sua absolvição. A vida é o que é, as pessoas são como são. Toda quebrada tem um sonhador, buscando o melhor pra si, buscando ser feliz. Pode viver, pode sonhar. E eu estou aqui. Na quebrada sei que tem cada luz dessa brilhar nos olhos de alguém. A esperança que resta e o povo segue na sua eterna procura. A força de vontade é bem maior que figura exposta numa sala daquele que não labuta. Quem muito fala nem sempre é quem ganha, disputa mil fruta. Muitos querem emprego, sossego e amor, outros buscam ouro que sempre nos matou. Somos todos no mesmo espaço produzindo energia, reclamando do cansaço no fim de mais um dia. Eu sigo aqui tentando fugir dos padrões, expondo minhas mazelas dentro das minhas canções. E esse é nosso lugar de atitude e ação, onde até quem tem culpa tem a sua razão e vai buscar até o fim a sua absolvição. A vida é o que é, as pessoas são como são.